Bom dia, TAM 3486, identifique, vai na Pro de Duna, desça para 2000 pés, ajuste uma 098, informe no localizador. Afirmo, Duna, confirmando 2000 pés? Afirmo, sem restrições. 2000 pés, no 018, reportará no loco, TAM 3486. Wind November está 9 milhas para Coral, mantém 080, o serviço está encerrado, chame de na frequência 1201. Salvador, Oceané 6200, segue 2 Fox para Alfa. Oceané 6200, segue 2 Fox para Alfa. Repórter da Juliette, 6200. Thank you. Delta, bom dia. Bom dia, Mike, aqui Delta, eu vou direto Manatê. Tem o Mike, aqui Delta? Afirmo, direto Manatê. Mike, aqui Delta, autorizado direto Manatê da presente, um no meu país, informe livrando a CTR. Informar livrando a CTR, Mike, aqui Delta. Controle da 3486, um pequeno desvio à direita para evitar pequenas formações. Estão retornando ao Prodiduna. É, do livro que viu, tá 3486, é o número 1 na aproximação. Afirmo, tá 3486, obrigado. Dia TAM 3153, contato radar, autorizado Leida, vou para o 360. Cidade Fareza 1, curva na direita para a Leida 360, 3153. TAM 3153, como recebe? 1 por 1, senhor. TAM 3486, como recebe o controle? 5-5. Me autorizaria Simbra para evitar uma formação aqui na entrada da Bahia? Autorizado o externo, TAM 3486, informe estabilizar na final. Autorizado, TAM 3486, portará estabilizado, obrigado. Estamos esperando aqui o São José, o 1 8 do 9 5, a gente chama o 0 1. 2153, chame Recife agora, frequência 1251 e alternado 13325. Recife, primeiro para 3153. 125, décima 1. 251, muito bom dia, obrigado. Estabilizado, tá, 3486. 3486, completa final, torre 118, décima 95. 98.95, tá, 3486, até daqui a pouco. Mas que é com o Delta no atraso do paralelo de informar, dá para a gente frequência livre, chama para regresso. Preste atenção, hein, comandante, próxima vez, hein. Check-in. Rapaz, decolado aos 4-5, chame o controle, 1208. Bom dia, Bravo Lima Papá, contato o radar, estou para o nível 260, precisa sair da árvore. Sair da árvore para o 260, Bravo Lima Papá. Chame para ingresso, novembro. 3486 no solo, os 47, velho à direita na Fox, chama o solo 219 LV. Bom dia, voo no 922, tem informação íntegra. São Diego 922, descente, chegada a Mares, desça para o nível 050. Chegada a Mares, desce nível 050, 922. Bom dia, Xené 6225, identifique chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o ajuste no 018. 4 mil pés, o ajuste no 018, obrigado. November, você vai prosseguir via litoral ou vai voar direto para Ilhéus? Solicita voar direto para Ilhéus, Ecozulo November. Atualizado, direto, subindo para o 085 Ecozulo November. Quando possível, seu sinal de ingresso na terminal e pouso. Autorizado, está presente DCP e atenção a 085 Ecozulo November. Só um minutinho para o sinal de posição e terminal. Da Cola da Almazena, curva direita 10, a partida da El Liga 30, para o Cezulo, na zona da Santa Lari. Bom dia, Cam 3663, identifique, chegada a Bonfim, desça para o nível 060. Bonfim, ficou 060. Azul 4039, Procópia. Azul 4039, para Cotiza, diga 340 autorizado. Vou falar ainda para o comandante, primeira curva à direita, saída da Elo, Lisa, Brice, Botafogo 1-6, né, Botafogo 1, Botafogo 1, Botafogo 1, controle Salvador 1-2-0-8, Tono 1-8, Tono 1-3-7-3, Azul 4039. Meu 2018, segue na Mari, livre o X-Ray, voou no 922. Controle 2018, e transponder 5573, torre 718, final 4039. Comprei, salvo, 4039. Chanel 6225, número 2 para aproximação, reduza para 2109. 210 nós, 6225 reduzindo. Papa Romeu, Bravo Lima Papá, chame Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 260-1288, Bravo Lima Papá, obrigado. Doutor Chanel 6312, tá voando, porém a próxima 50 para evitar a formação. Livre Pro 506312. Obrigado. Gol 922, solicito da presente Pro de Dona para a aproximação. Gol 922 é o número 1 na aproximação. Bem, tio, direto número 1, 922. Chanel 6312, número 3 para aproximação, reduza para 250 nós.